chegamos agora ao segundo episódio da terceira temporada de Love, Death and Robots, Viagem Ruim, Bad Traveling. Duração de 21 minutos, eu acho que é um dos mais longos que tem, inclusive, nessa temporada, é esse, né? A técnica de animação foi um CGI realista... Realista mais ou menos, né? É realista no que tange ao material, as texturas, as coisas, o cenário, né? Mas um pouco caricatural no que tange aos bonecos, né? Aos pessoas, né? Mas tudo bem. O estúdio de animação foi a Blur Studios, dos Estados Unidos. E a direção foi de David Fincher. Aí, beleza, começa o episódio, vemos uma caravela, né, daqueles barcão de transporte de escravo, navio negreiro, caramba, quatro, saca? Navegando por um mar revolto e descobrimos que a tripulação tá sendo atacada por um monstro marinho chamado Tanapot. Por favor, Norby, descreva para nossos ouvintes como é um Tanapot. É um caranguejão gigante do mal. Porra. E bota do mal nisso, né? O bicho é o catiço mesmo, tá? Só pra, é o catiço mesmo, é o cão chupando manga. Ou o caranguejo chupando manga, dependendo da boa vontade da pessoa, né? Então tá, mas aí os sobreviventes estão fazendo um sorteio pra mandar um coitado lá pra baixo pra tratar do monstro, pra tentar se livrar do monstro, né? Aí o sujeito que vence o sorteio é um parrodão, do único fortão na equipe, né? E ele decide, sabe o que mais? Fui eu que ganhei, né? Então sou eu o capitão e é esse puto ali que vai pra porra do porão caçar o Tanapod. Aí o puto que ele falou é um coitado do sujeito chamado Thorin. E ele desce até o porão, tá lá tudo já encharcado, molhado, o caramba quatro com o Tanapod. E aí ele tenta enfrentar o Tanapod obviamente tenta destruir ele, não consegue, porque ele ainda consegue recuar, e o Tanapod fica meio agarrado ali na portinha da escadaria pra subir. Aí, no papo vai, papo vem, o cara acaba descobrindo que o Tanapod é inteligente. Mas como é que ele descobre isso? Como é que o Tanapod demonstra inteligência, Norby? Ele demonstra inteligência e demonstra o quanto ele é ruim. Porque ele pega lá o que restou de um dos caras que ele atraiu, que ele conseguiu puxar ali pra dentro, e começa a falar com ele como se fosse um bonequinho de ventriloquismo, né? Só que ele tá cortado pela metade, com a boca meio torta, e ele consegue fazer a pessoa falar, e daí fica a voz dele falando com o Thorin, né? É mole, cara, tu imagina um caranguejão do mal ventriloquista. Né? Chupa essa manga. Mas aí, o Thorin, vendo que o bicho tem inteligência, né? Ele tenta negociar com o bicho, né? O bicho, o Tanapod, ele exige que o Thorin leve a caravela até que a Ilha de Faedon, pra onde ele quer desembarcar e viver a vida. Só que a porra da Ilha de Faedon é uma ilha populada, né? Uma ilha bastante... com uma população bastante grande, inclusive. E o Thorin sabe que se levar o caranguejão pra lá, fodeu o cu da Mariola, né? Então ele tá tentando, vamos dizer, enganar o bicho, né? Nessa, ele sobe e aí é que tá. Na minha opinião, o Norby, vê se você concorda comigo. O Thorin, nesse caso, eu acho que ele era o imediato, o segundo em comando do navio. Porque o capitão, nessa brincadeira, já tinha ido pro saco. De repente, era até o marionete do Tanapod, era o capitão. Não sei. Não sei, porque nunca foi contado isso. Mas você não concorda que ele também era o segundo em comando, o imediato, ou qualquer coisa nesse sentido, sim? É, até por conta da forma como ele tentou primeiro tomar as rédeas, né? Até mesmo na parte do sorteio, eu tô achando que ele queria sortear pra quem ia falar lá com o bicho, e ele queria se manter no controle. Eu acho que daí que o grandalhão lá se aproveitou do tamanho dele, né? Que o resto do pessoal era tudo uns chassi de grilo. Mas da forma como ele age depois, dá a entender sim que ele acha que era o segundo em comando ali, ou pelo menos alguém próximo do capitão. É, tanto é assim que a primeira atitude que ele tem depois que ele volta da conversa com o Tanapod é correr pra cabina do capitão e pegar a arma, Como ele sabia que tinha arma lá, é porque provavelmente ele era o imediato, é o segundo em comando. Só assim pra ele poder saber que tinha uma arma lá dando sopa, né? Ah, sim, com certeza. Até porque foi também essa hora que ele teve essa chance, né? Que até então não tinha tido a chance. E o resto do pessoal, se estivesse lá em cima, se alguém soubesse, já tinha pego essa arma. Sim, mas aí, uma vez que ele tá armado e agora ele tá mandando na bagunça, né? Qual é a primeira atitude que ele tem? Pega o fortão, filha da puta, e dá de comer pro caranguejo. Afinal de contas, aqui se faz, aqui se paga, né, desgraça? Exatamente, essa é a ameaça, eliminou a principal ameaça dele ali. Né? Aí papo vai, papo vem, ele tenta convencer o resto da patota a não levar o caranguejo lá pra Faden. Todo mundo tava querendo que Faden se fodesse, né? Foda-se Faden, né? Mas o cara, com os princípios dele, tentou sortear com a galera, fazer uma votação tipo Big Brother, né? Vota aí, vocês querem que a gente foda Faden ou não foda Faden? Aí, muitos de vocês votaram pra não foder Faden, só dois votaram foda-se Faden. Aí, o seu João, dá uma viradinha aqui pro lado, por favor. Eu? É, dá uma afastadinha aqui pro lado. Aí, os dois irmãos negrinhos, vocês estão aí bem legal, né? Pá, pra você, que foram vocês dois que votaram foda-se Faden, seus cretinos. Morre tudo, vocês dois, e joga pro caranguejo esses filhos da puta também. Aí, no frigir dos ovos, a gente acaba descobrindo depois que, na verdade, todo mundo tinha votado foda-se Faden, né, Norby? Uhum. Inclusive, menos o Thorin, né? O Thorin era o único que não tinha votado foda-se Faden. Aí, no papo vai, papo vem, ele acaba descobrindo que o Terapod estava dando cria, que já estava cheio dos caranguejinhos brancos na porcaria lá do navio. Aí ele começou um festival de mata um, mata outro, porque já tá todo mundo fudido na minha mão mesmo, que ninguém queria salvar a porra da Faden, só o Thorin mesmo. Então, quer mais que todo mundo se foda mesmo, vai todo morrer, que se lasque, que se foda o mundo, que eu não me chamo Raimundo, e outras coisas do gênero, né? Aí sobrou só o Thorin e o caranguejão, né, na conversa. Aí o Thorin tem que agora dar um migué no caranguejão, porque senão ferrou Faden, ferrou tudo, né? E como é que foi esse migué que ele deu lá no caranguejão, Norby? Isso aí foi muito bom. Ele entrou lá de novo no porão, e você pode ver, o Thorin é um personagem que ele tem uma fala macia, né? Ele vai falando devagarzinho, vai meio enredando o Tanapod. E daí, enquanto ele vai falando, ele vai cortando uns barris que tem ali, vai cair um óleo de dentro, né? Que é o que eles explicam no começo do episódio, sobre o que é a viagem do episódio. Né? Que quando o pessoal ia pro mar caçar tubarão, né? O tubarão, você não salva nada na carne, não salva nada, exceto o óleo. E é justamente esse óleo que vai derramando no chão do porão. Aí é quando o Tanapod percebe que tá tudo ferrado, ele dá um jeito de atirar numa das lamparinas e derrubar o fogo no óleo pra fazer camarão assado. Porque nessa cena o Thorin primeiro aponta pro caranguejão, né? Mas isso. Aí o caranguejão, otário, minha carapaça me salva. Aí ele falou, eu não vou atirar em você. Aí ele atira no óleo no chão e, maluco, pega fogo, é incrível. Tudo queima quem garau. Acaba com a mamãe e com os filhotinhos. Com tudo. Mas aí ele consegue fugir, né? Dá um corre negada, né? Porque tá queimando tudo. E consegue fugir explodindo a porra do barco com caranguejada e tudo. E é assim, queridos ouvintes, que termina o episódio 2 da terceira temporada de Love, Death and Robots. Fiquem por aí que vamos continuar a maratona. Vamos lá.